aí, DJ W? É que nós tomamos um back, bola um back, vem rapidinho. Já joga na blunt ou do canque ou do verdinho. Só subir degrau, mano, mil grau, tá de cavalinho. Se hoje tá de Porsche na antiga, tava extinto. De Baking Game ter domingão no grau, cê tá te lindo. Tô passando ela pagando pau, sem capa e sorrindo. Todo dia é dia de verão pra nós, todo dia é dia de soltar a voz. E logo após, vai na cara dos boy, vai. Todo dia de verão pra nós. Todo dia de soltar a voz. Pra agandar, e logo após, vai na cara dos boy. Pra agandar, e logo após, vai na cara dos boy. Pra agandar, e logo após, vai na cara dos boy, vai. Aqui nós toma um back, bola um back, bem rapidinho. Já joga na blunt com o do canque, o do verdinho. Só subir degrau, mano, mil grau. Cavalinho, sou de tarde Porsche na antiga, tava extinto. De Baking Game ter domingão no grau, assim tá tinindo. Tô passando elas pagando pau, sem cap e sorrindo. Todo dia de verão pra nós, todo dia de soltar voz. Pra agandar e logo após é bar da cara dos boys. Todo dia de verão pra nós, todo dia de soltar voz. Pra agandar e logo após é bar da cara dos boys. Vai pra e logo após, vai na cara dos boy. Tá agandar, e logo após é vai da cara dos boy, vai. DJ W, tá ligado, né?